Hey people, yeah, I know I choose to make a place. I need to take you my My name is MC Serginho. Solta a batida aí, DJ Daniel. Comandando de São Francisco, um Francisco. Pra menina e pra vovó. Só não posso esquecer. Minas Gerais. Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. Minha guinha, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. Minha guinha, pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando sai pra passear, levam a égua, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. Minha guinha, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. Minha guinha, pocotó. Solta a batida aí, compadre! Puta da barra! Ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel. Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. Minha guinha, pocotó. Pocotó, pocotó, pocotó, pocotó. Minha guinha, pocotó.